Altemar Dutra de Oliveira nasceu no início da década de 40. Ainda pequeno, ele ganhou da mãe um violão que aprendeu a tocar sozinho. Na cidade de Colatina, estado do Espírito Santo, apresentou-se pela primeira vez em público no programa da Rádio Difusora. Altemar ficou em primeiro lugar e, incentivado pelo sucesso que começava a fazer pela cidade, veio para o Rio de Janeiro com apenas 17 anos, em 1957. Com ele trazia uma carta de apresentação para o compositor Jair Amorim, que, percebendo seu potencial, o apresentou a vários amigos do meio artístico. Em 1964, Altemar Dutra gravou o sucesso Que Queres Tu de Mim e Serenata da Chuva. Em 1965, lançou o LP Sentimental Demais, com destaque para a música título de Jair Amorim e Evaldo Gouveia, que se tornou uma marca do seu repertório. Outro sucesso do disco foi o Trovador, música que lhe deu o título que lhe valeria a denominação carinhosa usada pelos fãs. Em 1966, gravou com grande sucesso a música Brigas, de Jair Amorim e Evaldo Gouveia, com a qual declarou em um programa na TV Globo que gostaria de ser lembrado no futuro. A partir de 1969, Altemar Dutra começou a investir no mercado de música latino-americana nos Estados Unidos, obtendo vários êxitos e tornando-se um dos mais famosos cantores latinos naquele país. A sequência de Altemar Dutra terá Que Queres Tu de Mim, seguida de Brigas e Tudo de Mim, para terminar com um dos seus maiores sucessos, Sentimental Demais. Todas da dupla Jair Amorim e Evaldo Gouveia. Senhoras e senhores, Altemar Dutra canta na Rádio Rio de Janeiro. Que queres tu de mim? Que fazes junto a mim? Se tudo está perdido, amor, que mais me podes dar, se nada tens a dar, e a marca de uma nova dor? Loucura reviver, inútil se querer, o amor que não se tem. Por que voltaste aqui, se estando junto a ti, eu sinto que estou sem ninguém? Pensas tu que eu sou, se julgas que ainda vou pedir que não me deixes mais? Não tenho o que pedir, nem sei o que pedir, se tudo que desejo é paz. Que culpa tenho eu, se tudo se perdeu, se tu quiseste assim? Então que queres tu de mim, se até o pranto que chorei, se foi por ti, não sei. Fizeste assim, então que queres tu de mim, se até o pranto que chorei, se foi por ti, não sei. E então que queres tu de mim, se até o pranto que chorei, se foi por ti, não sei. Música de todos os tempos. vida só. Que tolice nós dois brigarmos tanto assim. Se depois vamos nós a sorrir, trocar de bem no fim. Para que maltratarmos o amor? O amor não se maltrata, não. Para que, se essa gente o que quer é ver nossa separação? Você briga também por coisas tão banais. E o amor em momentos assim morre um pouquinho mais. E ao morrer, então é que se vê. Foi você, pois sem amor estamos sós, morremos nós. Você, pois sem amor estamos sós, morremos nós. Música de todos os tempos. Este seu coração, e que espécie de amor você deseja dar? Se me humilho demais, me abaixo até o chão. Ainda fico a dever sem me contentar. O que mais quer você se tudo já lhe dei? E o que resta de mim sorrindo lhe entreguei? Se do pranto do olhar nem mesmo tenho mais uma gota sequer para chorar, só minha vida eu não lhe dou. Como lhe dar se morto estou? Se tudo já lhe dei, e o que resta de mim sorrindo lhe entreguei.